famosa Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo governamental. Vamos falar do governo? Vamos falar do governo. E a chaleira tá fervendo lá em Brasília, hein, rapaz? Humildemente meteu pau, né? Não é aí. Ô Maurício, pega leve. Quem que você vai falar de quem? Mas olha, o nosso personagem de abertura hoje é o ministro das comunicações, Mendonça de Barros. Bola da vez, né, rapaz? Barbosa, ele é o principal personagem aí nessas gravações, né, Barbosa, que estão sendo apresentadas aí contra o governo, né? É verdade. Olha, o ministro depois, durante 4 horas no Senado, e disse assim: a vida é ingrata com as pessoas do setor público. Ele disse, Maurício, isso? Só porque ele foi denunciado, Barbosa, denunciado aí por causa dessas gravações, né? É. Em que se ouve a voz do ministro fazendo alguns arranjos aí nas privatizações, mas coisa muito singela, né? Jeitinho pra cá, jeitinho pra lá, nada sério, não. Nada que não envolva menos de alguns milhões de reais, né? Isso, é besteira. E ele queixou-se também, Barbosa, só porque a imprensa informou que ele foi à Espanha lá pedir dinheiro lá pro Brasil. Sim. E na volta comprou tapetes persas pro seu gabinete. Ah, tapete persa é negócio baratinho, Maurício. As pessoas não podem ter nem bom gosto que nem fica implicando. É, né, verdade, mano? É verdade. E durante o depoimento dele, o senador gaúcho Pedro Simon disse assim: ministro, ministrinho, nós gostamos tanto do senhor, pede pra sair. Que é isso? Ô Maurício, pede pra sair? Simon foi sutil, né? Meu Deus do céu. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bom, né? Tudo bem, né? Vai tudo indo, né? A gente estamos aí com mais um fim de semana chegando, não é, Barbosa? Isso, é verdade. Olha, e dessa vez eu vou pra praia, hein? E vai à praia, mãe? Ainda não fui à praia aqui no Rio, Barbosa. É mesmo? Nesse sábado eu vou pegar umas ondas lá na Urca. Na Urca, é. Sim. As pessoas, sabe como é que as pessoas falam que eu pareço quando eu tô dentro d'água, Barbosa? Não, mãe. Lá na Urca vão dizer: ih, olha a orca assassina. Não é isso não, mãe. Pegar gosto é de praia violenta. Tá, mas pra que praia? Urca é praia violenta, nem onda tem lá. Ah, não é urca, não é não, violenta? Não tem onda lá, não. Não tem onda? Não, mãe. Ah, mas que pena. Que pena. Então eu vou pra praia de Ramos. Não, tá bom, mãe. Depois eu te digo. Vai fazer bolinha dentro d'água, não. Vai, nada disso. Vamos lá aqui, vamos lá. Bolinha? É. Não, que esquece. Bolinha? De sabão? Esquece, mãe, esquece. Ah. Mas qual que é a pergunta de hoje? Ah, o Maurício vai fazer agora. A pergunta é a seguinte, mãe de nada. O ministro Mendonça de Barros prestou depoimento, mas a situação dele não melhorou nada. Ah. Nesse rolo aí, Mariana, o que que a senhora acha que vai acontecer? Olha, deixa eu ver isso aqui com cuidado. Acho bom, viu, mãe? Tá falando do ministro de Estado. Um homem que merece todo o respeito da senhora, viu? Eu sei. Ministro das comunicações, viu? Isso tem a ver com o nosso trabalho. Cuidado, hein, comunica, mãe? Comunica aí. Isso aqui é uma concessão, cuidado que vai falar pra gente não ir pro gancho. Ah, ô Mendonça, tudo bem, nego? Que isso, mãe? Olha, tem que fazer as consultas aí, Barbosa. É, consulta aí, mãe. Eu vou consultar hoje aqui os gatos Larápio Estelar. Não, que gato Larápio Estelar, mãe? Ah, atenção, hein? Os gatinhos, porque é uma modalidade nova. Ah, meu Deus do céu. Eu vou falar, o Bruno, pega a caixa de gato aí. Pronto, já trouxe a caixinha. Cadê de gatinho? A caixa? Pronto. Deixa eu escolher um gato mais bonitinho aqui. Como é que é? Esse é bonito, esse aí, mãe. Esse aqui, Barbosa, esse é pretinho. Como é que é o nome dele? Esse é o Galdino. Galdino? É. Tá, pergunta ao Galdino aí o que que tá acontecendo, então. Ô Galdino, o negócio é o seguinte, nego. Eu consulto com os bichos, né? Só isso. Pra explicar as pessoas que não sabem ainda. É, consulta com bichos. Consulta natural selvagem. Isso, é verdade. Fala com a senhora, tem esse dom de conversar com os animais. Isso. Depois do Tarzan, só a senhora conseguiu isso, não é verdade? Exatamente. É verdade. Então, também pega no cipó, mãe? Não, que pega no cipó o quê, Maurício? De vez em quando, né? Não, mãe, vamos lá, fala com o gatinho. É porque o problema de eu atravessar a selva de um lado pro outro Sim. é que eu não uso calcinha, né? Não, mãe, vamos embora. Vamos bater aquele vento, saia. Não, eu não quero saber de detalhes da vida íntima da senhora, não. Aí quero saber da consulta aí, vamos embora. Olha, falei ao King Kong passando. Não, que King Kong? Ô, mãe, para com isso. Me respeita. Oh, que desculpa, coisa. Foi mal, Barbosa. Tá, foi mal, né? Foi tá mal. Certo, vai. Bom, fala com o gatinho aí. Deixa eu falar com o Galdino aqui. Fala. Galdino, o ministro das comunicação, o Barros de Melo. Barros de Melo, não. O Paz Mendonça, não. Não, Mendonça de... Mãe. Mendonça de Barros. É o João de Barros, não. Não, Mendonça de Barros, mãe. Nem Barros de Melo, nem Paz Mendonça. Mendonça de Barros. Aconteceu um negócio com ele, Galdino, e as pessoas estão perguntando, e agora? Que isso? Que isso, Galdino? O gato ficou irritado, mãe. Mas que isso, Galdino? Ô, meu, que? O Barros vai. Opa. Que isso? Um barulho de pum, que isso? Não, isso é o Maurício imitando o pum, que ele não tem jeito. Não tem pum nenhum aí. Deixa eu ver aqui. Vai. Olha, já vi tudo aqui, o Galdinho. Ah, já. Ótimo. E conta aí, mãe. Barbosa, resumindo. Ah. Quanto mais o Barros falar, meu, mais ele vai se afundar na lama. Não, não, mãe. Ah, ficou esse tempo todo pra fazer esse trocadilho infame. Tá bom, mãe. Obrigado, mãe. Ah, de nada. Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Temos aqui o nosso segundo. Eita. Licença. Pera lá. Todo horário, dia, mesma coisa. Horário reservado de grátis para o De Nada Shopping. De Nada Shopping. É. Vamos lá, então. Atenção, Brasil. Para o topo de 5 segundos. De topo o quê, mano? Top. Tô bebendo uma aguinha aqui. Cadê? 2 segundos só. Não, peraí que eu tô bebendo água. Pronto. Não, não é isso não. Cadê o top de 5 segundos? Atenção, Brasil, para o topo de 5 segundos. Vamos lá. Produtos. Qualidade. Oferta. Financiamento em até uma vez. Esse é o topo. Ah, o topo, tá, vai, fala. Tá, tá, financiamento e até uma vez, tá. Agora bom, vai. Agora o comercial. Tá, vamos alô, lá. Amigo, alô, amiga. É. Aqui é o De Nada Shopping que está falando com os melhores produtos para você. Hoje a nossa oferta do dia é os cartões de telefone dos contatos positivos e da energia mentalizada. É, os cartões de telefone... É. Dos contatos positivos e da o quê? Da energia mentalizada. Ah, que de menta. É pra enfiar no orelhão esse cartão? Não, não, sem detalhe. Geralmente é, não é? Não, mãe, seguinte, qual a diferença desse cartão da senhora pros demais cartões de telefone? É um cartão de telefone, Barbosa, que você vai usar e que está energizado positivamente. Sim. E que só vai fazer ligação positiva. Ah, só vai fazer ligação positiva. Por exemplo, se você ligar pro banco. Sim. E tiver com a sua conta bancária negativa. Sim. O telefone vai dizer, a sua conta tá positiva. Ah, que coisa boa, aí hein? Você não fica frustrado, né, amigo? Ah, que bom, isso é muito bom. Você compra esse cartão de telefone pelo telefone mais famoso do mundo. 0900 171 no ramal 171. Ai, ui, ui, ui. Caramba. Tá, tá bom, mãe. Tá, tá, caramba. Caramba. Tá, tá bom, mãe. Quanto é que custa esse cartãozinho aí? Custa só R$19,99. Opa. R$20 um cartão não, de telefone? R$20 os cularinhos, mano. É R$19,99. Tá, e o que que tem de mais nesse cartão? E você leva um certificado contra roubos e furto. Ah, legal, legal. Se roubar o seu cartão, é só apresentar o certificado em qualquer loja. Sim. E você ganha outro cartão. Legal. Pagando só mais R$19,99 e pronto. Tá bom. Ei. Vamos dar um tempo, tá legal? Dá Maurício, vamos lá. Nós temos aqui uma consulta agora, do ouvinte Ney Mendonça Nogueira, ele mora no Rio Comprido. Ney, tudo bem, querido? E ele faz uma pergunta aqui, mãe de nada. Ah, pode falar, neguinho. Eu tenho 49 anos, vou fazer 50 no dia 27 de dezembro. Ah. Sou solteiro e tenho duas mulheres interessadas em viver comigo. Eu tenho casa própria, tenho carro, uma vida tranquila. A senhora acha que eu devo fazer o quê? Que eu devo casar com uma delas? Olha, meu, agora tem três mulheres interessadas. Não, não, mãe, para com isso. Eu também, viu? Não se meta nessa história, tem que responder a consulta, deve ficar se engraçando com os ouvintes, mãe. Só brincadeira, mãe. Tá, acho bom. Desculpa, né? Tá bom, tá desculpado. Você fica brigando comigo. Não tô brigando, mãe. Você grita comigo. Meu Deus do céu, tá, desculpa. Eu sou uma mulher sensitiva. Não, não vou gritar mais, não vou gritar mais. Eu sou uma mulher fraca. Tá bom, perdão, mãe. Vamos lá. Eu se quebro à toa. Para! Vambora trabalhar. Vamos lá. Vambora. Tá dando zebra, Paulinho. Para que o homem tá injuriado. Tá, tô mesmo. Vambora. Deixa eu ver daqui. Olha, já tô vendo tudo aqui, Barbosa. Não tô vendo porque eu não consultei ainda. Ô, mãe, a senhora tá... Hoje a senhora tá de amiga do Zorro, viu? Tá tonta. Mas houve um pequeno equívoco. É, um pequeno equívoco. É que eu pensei que eu já tivesse consultado. Depois do Zorro, é espada, né? Que espada o quê? Que é amiga do Zorro? É o tonto. Esse assunto... Ah. Pelo nome aqui, pelo bairro Rio Comprido, nós vamos ter que consultar os porquinhos celestiais. Os porquinhos celestiais. E tá hoje bom. Eu quero trazer um porquinho importado. Um porquinho importado? Ô, Bruno! Traz a gaiola dos porcos. Não, gaiola não. Porco em gaiola? Não, mentira. O chiqueirinho dos porcos. Chiqueirinho, tá bom, pronto. Deixa eu ver esse porco aqui do focinho vermelho. Pois é, esse porco é um importado, é. Pensei que fosse uma tomada. Não. Não, é um porco mesmo. O nome dele é Felipe. Ah, Felipe. É, Felipe Clinton. Felipe Clinton. Ah, ele é importado. Ele é do Japão. O pai do Japão? É japonês, pô. Japonês, Felipe. Não, mas porque ele tem cidadania americana. Também, francesa também. Felipe. Né? Tá. Tá bom, vai, mãe, fala. Olha lá, Felipe, você não vem falar inglês rápido, não. Fala devagar. Como é o nome do homem? Ney Mendonça. Ney Mendonça aqui. Isso. O Ney Mendonça, não é? E mora em Bangu, não? Não, Rio Comprido. Rio Comprido. Uhum. O Ney tem duas mulheres que quer ele. Eu também de quebra, mas isso não é o caso. Para com isso, mãe. O que que você acha, hein, Felipe? Nossa, hein? Que é isso? Mas as duas? O que que ela tá falando aí? As duas mulheres, Felipe? Oh. Que galinha? Que isso? Essa é uma das mulheres. Não, mãe. O que que ele falou aí? Vamos parar aí, com isso. Oh, para com essa porcaria aí. Vamos lá. Olha só, depois dessa carta ser lida assim no ar, era bom ele esperar mais um pouco, né, Barbosa? Por quê? Porque o número da interessada vai aumentar bastante. Vai, né? Aumentar, é? É, eu vou consultar de novo. Só uma pergunta já. Tá. O Felipe. Felipe, how do you do, Grandfather? How's it coming, baby? É que esse porco de vez em quando ele é boiola. Também. Não, ô mãe, o que ele falou aí? Olha, agora? Solteiro, não é? Vai fazer 50 anos, isso. Ney. Isso. Casa própria, vida tranquila. Tranquila. Ô Ney, tô vendo aqui, meu, olha, o porco falou que nunca foi casado, hein? Isso. Olha, tá na hora, meu, de ir afora. Como assim? Depois desse anúncio vai aparecer muita mulher, né, Babon? Ah. Então, ô Ney, você pega, enche a casa de mulher, aí faz fora todo dia. Não, que vai casar isso com isso? Isso é conselho que você dê, mãe, um abraço, mas logo tá? Uma bagunça aí. Não, obrigado, mãe. Ah, de nada. Que coisa. Olha aí, olha que maravilha. Que isso? Francisco Barbosa e seu programa.